Matheus Pampa. Sou como a noite sem o brilho do luar. Sou passarinho sem ter asas pra voar. Tá tudo errado se estou longe de você. Com você, sou a felicidade em forma de pessoa. Com minha deusa do meu lado, tô de boa. Tá tudo certo se estou perto de você. Fazer o quê? Você chegou, pegou meu coração de jeito. Já foi entrando e fez morada no meu peito. Eu me derreto quando vejo seu olhar. Sem o brilho do luar. Sou passarinho sem ter asas pra voar. Tá tudo errado se estou longe de você. Não com você. Sou a felicidade em forma de pessoa. Com minha deusa do meu lado, tô de boa. Tá tudo certo se estou perto de você. Fazer o quê? Você chegou, pegou meu coração de jeito. Já foi entrando, fez morada no meu peito. Eu me derreto quando vejo seu olhar. Essa paixão me sai. Sou dependente desse amor. Tudo em você me atrai. Meu coração tá amarrado e viciado em você. O seu amor mostrou pra mim.